Conversas da Apaladiça, um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton, todas as segundas-feiras na Rádio Cova da Beira. Olá, amiguinhos. Hoje é um programa infantil coordenado pelo nosso professor Jerónimo. Podias fazer um programa infantil? Pois tinha que trazer a Maria Rita. Para vocês verem aquele gosto musical. Então, mas a evolução. O que é as nossas músicas da infância? Olha. E as músicas da infância de agora? Boa. Estão bem? Lembras-te qual é a tua música de infância? Lembras-te? É pá, não sei. Havia um. Havia uma coisa que era. Ouvias muito música. Carrossel Mágico? Vamos lá brincar, minha casa é como um castelo. E vão conhecer o meu macaquinho, Senhor Nilson. Sei que vão gostar do cavalo que vive comigo. Se o querem montar, devem-lhe chamar Pequeno Tio. Pipi meias altas, pipi lata para os meninos sou. Pipi meias altas, sim senhor, essa sou eu. Pipi meias altas, pipi lata para os meninos sou. Pipi meias altas, sim senhor, essa sou eu. Um dia também todos vão conhecer meu papá. É um capitão que agora vive em Tacatuca. Ele deixou-me aqui uma mala cheia de dinheiro para eu gastar em mil bombons e caramelos. Pipi meias altas, pipi lata para os meninos sou. Pipi meias altas, sim senhor, essa sou eu. Pipi meias altas, pipi lata para os meninos sou. Pipi meias altas, sim senhor, essa sou eu. Sim, depois o Marco, a Heidi, as músicas das séries infantis. A Abelha Maia. É num porto italiano, mesmo ao pé das montanhas, que vive o nosso amigo Marco, numa humilde casinha. Ele acorda muito cedo para ajudar a sua querida mamã. Mas um dia a tristeza chega ao seu coração. A mamã tem que partir, cruzando o mar para outro país. Basta amor, mamã, não me deixes aqui. Adeus, mamã, pensaremos em ti. E tu vais recordar como gosto de ti. Se não voltas eu irei à procura do lavaco. Não importa se for longe, é de encontrar-te. Vocês, dos queijinhos frescos e da... Não, faria os queijinhos frescos, o corpo de Santa Mar de Oeiras. Yeah. Qual é a razão de me dizeres que não, se em dia de sol quer ir ao futebol? Qual é a razão de me dizeres que não, se eu quero passear antes de ir estudar? Gostava de saber porque é que os pais me deixam exagerar. Se eu fosse mesmo assim, não gostavam de mim. Eu sei que às vezes estrago a brincadeira, mas é para que cresçam da melhor maneira. Sabem que o meu desejo mais profundo é que vocês tenham o melhor do mundo. Para que isso possa acontecer, um filho não pode fazer só o que quiser. Gostam de nós. Quero ver a galáctica antes de estudar gramática. Qual é a razão de me dizer que não, quando eu quero nadar sem ter feito a digestão? Gostava de saber porque é que os pais não deixam fazer o que gostamos mais. O vosso lema de pessoas sensatas é para uma coisa boa, vindo coisas chatas. Olhos brilhantes, sorriso divertido, custa dizer que não a um filho querido. Quando me pedem uma coisa a mim, tenho logo vontade de dizer que sim. mas se as crianças na vossa idade não conhecerem a dificuldade, ficam sem nada, saber nada criar, e isso os pais não podem desejar. Os pormenores então por que não fazem a toda hora a nossa vontade? Eu pensava a mesma coisa quando era da vossa idade. Tenho um amigo meu que é comentador da Sport TV, que era dos ministros, estou sempre a gozar com ele. Sim, mas isso não tem músicas infantis, não é? Não. Eu vi o saco. Eu vi o saco. Como é que ela se chamava? Maria Armada. Isso era do meu tempo. Isso era... Aquelas que via aqueles programas que era... Também era, já não era. Quando mas o que ele está a dizer era... é que essa coisa da música infantil gravada, editada e com bandas é um fenómeno muito tardio da música portuguesa. Acho que o primeiro grande autor de música para a infância mesmo é este que ela está a dizer. José é o Barata Moura. O Fungagá da Bicharada. Esse é o, estás a ver? É o Funga. Que é filho, ele foi reitor da Universidade de é filho aqui do pintor do Castelo Novo. De animais e de como eles são, do periquito, do gato e do cão, e outros mais também virão. Talvez uma girafa, um macaco ou um leão. É o Fungagá, Fungagá da Bicharada. É o Fungagá, Fungagá da Bicharada. Lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá. Vamos todos aprender como vive a bicharada, que é um cardume e uma manada, e vamos ver, não tarda nada, quem é que afinal tem a voz bem afinada. É o Fungagá, Fungagá da Bicharada. É o Fungagá, Fungagá da Bicharada. Lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá. Vamos também descobrir uns amigos bestiais, bem diferentes dos habituais, e vamos rir até não poder mais, com as palhaçadas dos amigos animais. É o Fungagá, Fungagá da Bicharada. É o Fungagá, Fungagá da Bicharada. É o Fungagá, Fungagá da Bicharada. É o Fungagá, Fungagá da Bicharada. É o Fungagá, Fungagá da Bicharada. É o Fungagá, Fungagá da Bicharada. Esse foi o primeiro álbum, assim, musicamente para a infância. Mas foi depois do 25 de Abril que apareceu esse. Sim, tinha o Carrossel Mágico, também tinha música. Sim, os Desenhos Animados, sim. Os Desenhos Animados, tínhamos aquele programa fantástico do Carlos Alves. Carlos Alves. Era Carlos Alves? Não, era o Vasco Crejo. Não, isso é depois. Era Olá, amiguinhos. Olá, amiguinhos. Carlos Alves não lembro, já não era na minha altura. Eu também não me lembro dele. Era. Lembro do Vasco Granja, que uma pessoa estava sempre à espera do Bugs Bunny e estava sempre... Do lado soviético. Nunca mais chegou ao Bugs Bunny. Era sempre aqueles bonequinhos em coisas. Eu também hoje o professor Baltazar. Baltazar. O professor Baltazar era fixe. Que é o bip-bip irritante. É a maior treta da história. O coiote é muito mais rápido do que o Papa Léguas. Just a passaria, banana, penai. No dia vi uma animação daquelas de, que se vê nas redes sociais, que é as velocidades dos vários animais. Começa tipo com uma vaca, e aquilo é uma animação, estás a ver tipo a vaca a correr a 10 km/h, depois a seguir vês um burro a correr a 12 km/h, um homem a 14. E vais subindo assim sempre na escala, portanto o boneco vai mudando, até o que eu não fazia ideia, tipo, os rinocerontes são bué da rápidos, são assustador. Acho que é 30 km ou o que é, não é? Mas depois é assim, o segundo já não me lembro, mas assim, o primeiro é uma distância tipo mais 20 km/h que o segundo, é a chita. Mas é tipo mais 20 km/h, não é tipo mais um bocadinho, é... É o mais rápido. Está-se para dizer fucking shit. Já. Havia um que eu adorava que era o Speedy Gonzalez, que tinha aquela música. Mas a chita tem outra coisa. Tem que ser naquele instante, porque em 500 metros cansas. Yeah. Tem que parar. Está bem, com aquele power todo. Hoje em dia. E sabes porque é que as zebras são listadas? Não. Essas explicações científicas. Factos curiosos. Exato. Essa explicação científica é emocionante. Imaginem burros da selva. Só tu. Aquilo é para enganar o leão. Aquilo tudo a rodar ao mesmo tempo. Eles fixam a presa. Não é? Ok, aquilo é tipo um efeito. Psicadélico. Pelos adotas. A zebra é um burro. Não sei se é bem um burro. Pertence à mesma família. Bom, mas só listados que aquilo tudo a passar ao mesmo tempo no avião, quando vai. Aquilo faz uma confusão, qual é que é? Que eles fixam-se na presa, não é? O leão a correr e pensar, pô, tenho que ir à amobiótica. Ou tome no juiz. Põe música de que são as curiosidades. É aquela do Rei Leão. Como a Matata. A Disney sempre fez grandes clássicos musicais para os seus filmes, não é? Ah, pois, esses clássicos todos. Tinhas a Rabanca de Neve, tinhas o Bambi, tinhas a Bela e a Moste. Mas o primeiro filme que eu vi foi o Bambi. Era o primeiro filme que eu vi no cinema. No cinema, Gardulha do Fundão. Quer dizer, vi outros filmes. Sabe qual foi o primeiro filme que eu fui ao cinema? Acho que ainda andava no ciclo. Foi a escola que... É, pá. A partir daí tornei-me um fã. Esse filme já ouvi algumas 20 vezes. Ben-Hur. Não. O inimigo público número 1 do Woody Allen. É, pá. Esse filme... Passei dos carretos, pá. Eu era garoto com 11 anos, pá. Aí. O Woody Allen está mesmo velho. Claro. Ainda vou continuar a deixar crianças, pá. Tem uma série na Netflix agora. Sobre ele? Não, é, tem lá aquela onda das piadas. Nova-iorquinas com judeus e não sei o quê. O clássico, Woody Allen. O meu foi um filme do... E judeus. Também foi no Cine Gardunha com o meu Zé Maria, que fui ver o filme do Trinitai e do Bud Spencer. Eu nunca gostei desses filmes. Nunca vi nenhum. Thank you. Thank you.

what's brown and smelly comes from your belly out into the loo. Can be big or small, hard or soft, and different colours too. Cat. If you want to have a tidy cat, you'll have to ask the store for cat toilet. Cat toilet, cat toilet, yes, makes her a happy cat. Cat toilet makes the right cat happy, you bet. Let's all sing! Cat toilet, yes, makes her a happy cat. Cat toilet makes the right cat happy, you bet. Going to the store is what I'll do. For the cat, I'll buy something new. Cat toilet, yes, makes her a happy cat. Cat toilet makes the right cat happy, you bet. And now Luca alone. A cat always wants to eat. I'll give her something to eat. She pays nothing for it. And that is fine! Huh? The cat eats the hair of my head. A cat eats the whole day through. To be happy, she wants to eat. I put something down for her. She eats it up. Everybody sing. Cat toilet, yes, makes her a happy cat. Cat toilet, makes the right cat happy, you bet. Woo! Everybody fights. hundreds of sharks living under the sea. A great white armor aids in white tip reefs. But the one shark discovery always leave out is the dreadlock rasta fish I'm talking about. Reggae shark, he's real. Reggae shark, him got a band with the seals. Oh, reggae shark, he don't want to arm ya. Reggae shark, he just want ya ganja. Reggae shark, after dark, reggae shark come cruising. Some say reggae shark for human. Him was cursed by an evil jelly witch. Didn't have no reason, she was just a bitch. Some kids were boating and smoking a spliff. Reggae shark swam over to ask for a hit. The kids start screaming and one of them drowned. Now the sheriff and his posse gonna hunt him down. Reggae shark got no political agenda. Reggae shark, he just wants redemption. Reggae shark, and he also wants ganja. But you can't light a spliff when you live underwater. When they a drug boat had to drop its load, reggae shark come along and him ate it whole. Now he's starving like Marvin, got the munchies. Then him see the evil sheriff and all his flunkies. He put his fins in the air, said it wasn't me fault. But the sheriff said fire and a rifle shot. But it was just a shark decoy tied to a raft. Cause the reggae shark's a master of the arts and crafts. Reggae shark, he jumped on the boat and the sheriff fell down his throat. The townspeople cheered and said, you brought us peace. You took a bite of corruption in the town police. They threw him a huge ticker tape parade. Cause they know that the balance is the food chain. They gave him the key to Kingston Town. You should see the tourism he brings in now. You've redeemed yourself, said the jelly witch. Me can reverse that curse and I grant your wish. Him looked at the witch and he said nay. Cause I'm a reggae shark and that's the way I'll stay. Reggae shark, reggae shark, reggae shark, reggae shark, reggae shark, reggae shark, the key of awesome. Hey, thanks for watching the Key of Awesome. If you want to see all the other Key of Awesomes, click in the link in the description. And I want to thank the reggae shark for being in this video. Thanks for sharing your story. And I want to thank the Key of Awesome for having us. So is there like a channel where they can hear some more of your songs? Nah, me no have no channel. There ain't no internet connection underwater. But you can buy this here song on iTunes. Other than that, if you want to hear my music, just go down to Jamaica, get in the water and follow the sound. You'll hear me giving a free concert for the people. The sea people. Cool. Versões da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida.